aleluia. Levante essa mão para o céu e diga: Senhor, eu te glorifico nesta noite. Oh, aleluia. Você já ouviu falar? Tá bonito. Mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle. Levante a sua mão em assim, olha. Suas mãos. Vamos cantar. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recado, usa pregador. Decide que faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Oh, aleluia! Jesus está neste lugar. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande? Ora no meu coração. Seu braço nesta noite é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios ele nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor. Oh, Deus, levanta sua mão e exalta aí. Todo o controle receba em suas mãos. Receba o teu milagre. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. E quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregador. Decide que faz. O sol se esconde, o sol se esconde diante da glória. E todo universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Agora em pé, pule, chore e grite, e não acredite, esse Deus existe, que luta por você. De ferro, punho de aço. Você. Esse é o Deus que eu conheço. Oh! Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregador. Decide que faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Oh, aleluia! E luta por você. Você pode levantar sua mão e dizer: glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero convidar a mulher mais bonita do planeta. Vem cá, querida. Você é um presente de Deus.